é o bang do cash, vocês fortalecem, nós crescem. É o bebê gigante, é o louco do bang, é o punk, é o rap da West. É o punch, é o punk, é o crank, é o bang, é o tanque, é nojo volante. É o crank, é o crank, é o som, é o canto, é o rap, nosso diamante. E de baixo te joga pra cima, levantando sua autoestima, que te faz enxergar nessa vida a vitória dos mano e das mina. União, amor, sedução, paixão, consideração, com superação. Vejo em mim campeão, me deu disposição, me movi, não parei, eu lutei, irmão. Quem acreditou, tá no coração. Quem meu fã virou, me deu condição. Me puxou pro mundão pra cumprir a missão, pra salvar, ajudar, ser um homem bom. Sonho 5 milhões, vender canções, fazer música pra todas as regiões. Mostra que aqui sou um MC, que o mal morreu, do bem renasci. Então dança, mina, e fez a festa, vem, me elevar no flow, então galera DJ. Dança, mina, balançar na rima, joga a mão pra cima, que eu jogo também. Ah, vai baixando as mãos devagar. Quero dançar contigo, já tô seduzido por ti, pelo seu olhar. Quero mais é curtir e zoar. Fazer boas ações, abrir corações, beijar, se amar e ligar. Fazer din, din, din, brindar din, din, din. Estoura o champanhe que a festa é nossa, vamos até o fim. Espumante, green, bebê gigante. Céu azul, as praias, mina de biquíni. Rolê de lancha, rolê de long, rolê de skate, rolê de prancha. Carro na chota, o som bem alto, eu de boné, Jorge de trança. Curtindo o caminho da praia, as mina com nós, curtindo no som, nossa voz. Squash, colagem, marcamos o gol. Vinil, bebê, estilo, nisso, sabotagem, errei. Mano Brown, errei. Fala, faz, repetir estilo. Pra mim é rei, pra mim é rei. Capão, Brooklyn, cachorro unido. Vai baixando as mãos devagar. Cada dança contigo, já tô seduzido por ti, pelo seu olhar. Quero mais eu curtir e zoar. Fazer boas ações, abrir corações, beijar, se amar, delirar. Fazer din, din, din, brindar din, din, din. Estoura o champanhe que a festa é nossa, vamos até o fim. Espumante, green, bebê gigante. Céu azul, as praias, mina de biquíni. Rolê de lancha, rolê de long, rolê de skate, rolê de prancha. Carro na choca, o som bem alto, eu de boné, Jorge de trança. Curtindo o caminho da praia, as mina com nós, curtindo no som, nossa voz. Splash, colagem, marcamos o gol. Vinil, bebê, estilo, no estou. Sabotagem, errei, Bruno Brown, errei. Fala, faz, repetir estilo. Pra mim é rei, pra mim é rei. Capão, truque, cachorro unido. Vai baixando as mãos devagar. Quero dançar contigo, já tô seduzido por ti, pelo seu olhar. Vai baixando as mãos devagar. Eu já tô seduzido, quero dançar contigo. Fazer din, din, din, brindar din, din, din. Estoura o champanhe que a festa é nossa, nega, vamos até o fim. Espumante, green, bebê gigante. Céu azul, as minas, praia, ha, ha, ha, ha. Espumante, green, bebê gigante. Céu azul, as minas, praia, pá, pá, pá, pá. Espumante, green, bebê gigante. Céu azul, as praias, mina de biquíni. Espumante, green, bebê gigante. Céu azul, as praias, mina de biquíni. Tá. Tchim, tchim, tchim.